can impedir a internacional rádio antena web canal 1. É pena que a gente não possa nem dialogar. Os nervos já tomaram conta, estão à flor da pele. Se eu quero, você me repele. Se você procura, eu não tenho paciência. E nem por aparência podemos fingir o que explode no peito. A coisa mais forte entre nós no momento é a dor. O amor já não é o bastante pra achar uma saída. Deixamos escapar a chance, feito areia fina pelos vãos dos dedos. E não tem segredo, a solução pra nós agora é a despedida. De agora em diante é cada um pra si, um pra cada lado, tudo dividido, coração quebrado. É melhor assim, se juntos nada tem valor. Depois que rasga o pano, o remendo é pior. Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois. Já chegou a hora de compreender. O que nos faz sofrer não pode ser amor. A coisa mais forte entre nós no momento é a dor. O amor já não é o bastante pra achar uma saída. Deixamos escapar a chance, feito areia fina pelos vãos dos dedos. E não tem segredo, a solução pra nós agora é a despedida. De agora em diante é cada um pra si, um pra cada lado, tudo dividido, coração quebrado. É melhor assim, se juntos nada tem valor. Depois que rasga o pano, o remendo é pior. Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois. Já chegou a hora de compreender. O que nos faz sofrer não pode ser amor. Cada vez quero estar mais distante. Meu passado eu nem quero lembrar. Alguém que tanto eu queria me deu o desprezo pra me ver penar. Eu jurei de todo o coração não ir mais pra lá nem pra passear. Sinto só deixar uma pessoa tão santa e tão boa naquele lugar. Eu já percorri terras estranhas, já sofri como um filho sem pai. Tô sofrendo talvez por desgosto, sei que nós dois sofremos iguais. Eu estou cometendo um pecado, judiar de uma mãe, isto nunca se faz. Mas não quero ser um criminoso por um passado que tão longe vai. Na cidade a minha mãe não vem e por causa de alguém eu lá não volto mais. Eu já tenho sabido notícias de pessoas que chegam de lá. Minha velha me manda recado, me pedindo para me voltar. Desde o dia da minha partida, a pobre velhinha só vive a chorar. Seus cabelos já estão branquinhos, a pobre sofreu tanto pra me criar. Minha mãe, eu sou um filho infeliz, juramento que eu fiz, eu não posso quebrar. Certo dia recebi um recado, francamente eu fiquei comovido. Minha mãe tava muito doente, pra mim foi um golpe dolorido. Foi que quebrei o meu juramento e voltei lá pra casa muito aborrecido. No caminho encontrei um enterro, pra um perguntei quem que tinha morrido. É sua mãe que vai nesse caixão e deixou uma benção pro seu filho querido. Never heeded. She vowed every morning that what God joined together, no one else in the world could put apart. Then the walls came tumbling to the ground, and her world came crashing down around her. Left of the peace. says, put back in play. A cowboy with his sweetheart stood beneath the starlit sky. Tomorrow he was leaving for the lonesome prairie wide. She said, my Jack, I'll be your bride when you return someday. He handed her a broken ring, and to her he did say, upon one half of this ring, sweetheart, my name you'll find in gold, and I will keep the other half that bears your name, you know. And though this ring is broken now, and I'll be far away, we'll join these halves forever, love, when I return someday. Oodly, oodly, oodly. 3 years passed, he did not come, and Nell will wed tonight. Her father vowed an earl would make her happy home so bright. The lights were gaily glowing as they stood there side by side. Let's drink a toast to this young man and to his lovely bride. Oodly, oodly, oodly. Just then there stood within the door a figure tall and slim. A handsome cowboy was their guest, and slowly he walked in. I'll drink a toast to you, said he, and quickly in her glass he dropped his half of a wedding ring. Her Jack was home at last. She tipped her glass, and from her lips the ring fell shining bright. The token she had longed to see lie there beneath the light. Though years have come between us, love, my heart will do what's right. It's you, my cowboy sweetheart, and my Jack I'll wed tonight. Oodly, oodly, oodly. Próxima estação, Antena Web. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kapp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30 da tarde, no canal 1. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem vez. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem vez. Pra assistir um grande jogo, certa vez foi convidado. Por ser bom corintiano, não pude ficar de lado. Eu entrei na grande massa, o campo tava lotado. A história de 10 anos não me deixou assustado. O timão corintiano não partiu pro desespero, porque é forte guerreiro, lutador e respeitado. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem vez. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem vez. O Santos entrou no campo com pinta de campeão. A fibra corintiana fez rolar bola no chão. Logo saiu uma bomba que parecia rojão. O grito de gol foi que saiu da boca da multidão. Até hoje tem um rei querendo encontrar a bola, mas aceitou a escola do nosso grande timão. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem vez. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem vez. O esquadrão corintiano demonstrava academia. Os nossos adversários, a cor da bola não via. O meu timão ajustado, mais um golaço fazia. Dando a fiel torcida momento de alegria. Na noite de 6 de março, no campo do Pacaembu, foi quebrado o tabu que há muito tempo existia. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem vez. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem vez. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem vez. Demorou muito pra fazer o... Alô moçada, estou chegando aqui agora. Venho vindo lá de fora e não posso demorar. Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente. O meu pai era valente, também gosto do azar. Eu sou filho de um tal de parada dura que só anda em noite escura. Eu ouço duro de roer. E agora minha gente abre ala. Vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer. Ô, oh, trem doido! Aonde chego que só vejo união. Juro que não acho bom e minha orelha logo esquenta. Então eu ponho meu 30 pra estourar e digo: todos vão tomar uma pinguinha com pimenta. Se por acaso alguém recusa de beber, meu sangue começa a ferver. Já dou início à brincadeira. Daí em diante não se vê ninguém em pé. Só vê homem e mulher misturado na poeira. Oh, regaço! Esse caboclinho é perigoso demais. Eu sou mineiro lá do oeste de Minas. Nem o tempo me domina, me chamo quebra-topete. Um dia desse eu surrei 30 camaradas. Só na base da pernada, pontapé e telequete. Eu já fiz estrela trocar de lugar. Fiz a lua apagar e o sol virar balão. Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado, pois agora estou trancado nas grades de uma prisão. No canal Um gostamos de lhe trazer programas únicos que façam ainda mais companhia. Marcos Rangel apresenta Bate-Papo Musical, um programa de palavras faladas e musicadas onde são abordados diversos temas e rubricas. Abra portas à boa disposição com Bate-Papo Musical, todas as terças às 10 da noite, no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. That cowboy hat to cover up his horns. Sweet talking forked tongue had a tempting charm. Before I turned around, that girl was gone. All I can say is, bartender, pour me something strong. Here's to the past, they can kiss my glass. I hope she's happy with him. Here's to the girl who wrecked my world, that angel who did me in. I think that

and they're just trying to ease my mind. It doesn't help to hear them say, nobody dies from a broken heart. Oh, I wanna believe. Give it time and your dreams will start to hurt heal. So bad. From a broken heart. Nobody dies from a broken heart. Give it time. Give it time and your dreams will start again. I know that. I know love can tell well, you. Well, they apart, keep telling me nobody dies from a broken heart. Nobody dies from a broken heart. Give it time and your dreams will start again. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. In the night, willing woman to hold me tight. But in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My love for you will never die. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My love for you will never die. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Kein Kaffee, der Toast verbrannt. Was da fehlt, ist deine Hand. Ich weiß jetzt, ich komm ohne dich nicht aus. Bitte komm nach Haus. Kann Liebe alles verzeihen? Kann Liebe Sünde sein? Kann auseinandergehen, was für uns unzertrennlich war? Schlaf ich schlecht und quäle mich. Du weißt doch, du bist wie ein Stück von mir. Dein Platz ist hier. Kann Liebe alles verzeihen? Kann Liebe Sünde sein? Kann auseinandergehen, was für uns unzertrennlich war? Kann Liebe alles verzeihen? Kann Liebe Sünde sein? Kann auseinandergehen, was für uns unzertrennlich war? Leben, weil ich bei dir sein. Liebe, das Leben an jedem neuen Tag. Es gibt viel zu sehen, das lebenswert ist. Schließe die Augen, sieh mit dem Herzen, denn dieses Leben I can't take this heartache anymore. Photographs and shattered glass are thrown across the floor. A picture perfect world I thought I knew. Now I'm forced to face it without you. I'm begging, please. I love her so much, but don't let it show. I'm on my knees. God, give me the strength to let her go. Far away from me so she can't see this broken side of me. Memories are stacked up 6 years high. I could throw them all away, but I still can't say goodbye. 'Cause hidden behind my license and credit cards is a black and white that I still hold tight. Ever since we've been apart, I'm begging please. Love her so much, but don't let it show. I'm on my knees. God, give me the strength to let her go. Far away from me so she can't see this broken side of me. I don't recognize a certain weakness in me. It gives me away. Will it ever go away? Do campo, a pequena agricultura e até a forma como não tratamos o lixo que fazemos são pequenos pormenores que ganham uma especial importância precisamente quando são descurados. Para evitar que isso aconteça, o Canal 1 oferece ao nosso estimado auditório Prosa Rural, um espaço diário de 15 minutos produzido pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde abordamos questões várias, na sua maioria de cariz universal, ainda que muitas delas estejam diretamente relacionadas com o país de origem, ou seja, o Brasil. Fique a conhecer procedimentos que deve ter para evitar que aconteça aquilo que não quer que aconteça. Prosa Rural, de segunda a sexta, às 19h15, no Canal 1. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. E você está dormindo, meu bem. Não ouve a minha canção. Benzinho, abre a janela. Vem depressa me atender. Pelo seu aniversário, um presente eu vim trazer. Um lindo buquê de flores. e cantar com muito amor. Parabéns para você. E você está dormindo, meu bem. Não ouve a minha canção. Cantei mais de uma hora, e chamei o nome dela. O dia amanheceu, ninguém abriu a janela. A casa estava vazia. Quebrei o meu violão e as flores eu joguei fora. Açoute, a flor da noite se acordou. Fui encontrar com a marota, meu amor. Eu senti na alma um golpe duro, quando ao puro já no escuro, meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. Minha maroca resolveu, pra gosto seu, me abandonar, porque o fadista nunca sabe trabalhar. Isso é besteira, pois da flor que brilha e cheira a noite inteira, vem depois a fruta que dá gosto de saborear. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. Por causa dela, sou rapaz muito capaz de trabalhar, e todos os dias, todas as noites capinar. Eu sei carpir, porque minha alma está arada, iludiada, capinada com as forçadas dessa luz do seu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. Por mi bandera, que la pelea en Chacabuco por mi bandera. Yo soy el roto minero, que trabajo en Chañarcillo por mi bandera. Yo soy el roto chileno por mi bandera. Soy el roto marinero, tumbali, bali, patuá. Soy el roto campesino, negra piquito de dorsal. Soy el roto marinero, tumbali, bali, patuá. Roto chileno, sí, mijita, cuando me muera, quiero que me amortajen, mijita, con mi bandera. Orgullo de Chile entero, yo soy el roto chileno. Brindo por Manuel Rodríguez, por Origen y Carrera, brindo por nuestra bandera y por las glorias de Chile. ¡Buena, Flaco! Y nos vamos a la otra patuletita, pues. Fly. keep my love unspoken somewhere in my broken heart. I hope that in time you will find what you long for, love that's written in the stars. And when you finally do, I think you will see it's somewhere in my broken heart. So fly, go ahead and fly until you find out who. Stop. And when you finally do,